cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Rádio Boa Nova. Como bem vos habituámos, e vamos a caminho do nosso 8º ano, todas as semanas uma banda aqui em destaque, um autor. Pois bem, e quando digo isto e recordo os 8 anos, é porque hoje estamos a equiparar, em número de vezes esteve connosco o convidado, que é o Pedro Brunhosa, com o António Ribeiro dos OHF. Portanto, é a quarta vez que, ao longo destes 8 anos, temos a oportunidade de falar com um autor, sendo que falaremos sempre na altura em que está um novo disco aí para venda. Já está o Contramão, portanto, lançado precisamente no início do mês de dezembro, um disco que veio a ser apresentado com 2 singles e que agora tem muitos potenciais singles, e isto são palavras nossas, mas não só nossas, tenho que ouvir. Há muitos temas aqui que seguramente estão a entrar no ouvido das pessoas e que justificam, ainda mais agora no mês de dezembro, a compra de todo o álbum para que possa ser ouvido. Mas é um álbum para descobrir aqui esta semana, na Boa Nova, sendo certo, um álbum que traz muitos convidados, para além dos Combité Caviar. Convidados, em alguns casos, até insuspeitos. E falo de alguém que vem da área do flamenco. Mas, antes de mais, cumprimentar aqui o Pedro Brunhosa. Bem-vindo aqui, uma vez mais, à Rádio Boa Nova. Ainda que seja a seu telefone. Apenas tivemos a oportunidade de estar uma vez consigo, pessoalmente, uma vez no seu concerto aqui em Alves Hospital. Um magnífico concerto, que, aliás, ainda hoje está, quer na retina, quer nos ouvidos dos nossos ouvintes. E muito obrigado, perfeitamente. É sempre um prazer estar aqui consigo. E sinceramente, porque nos permite sempre conversas muito interessantes, que vão andar à volta deste Contramão, mas também de tudo aquilo que tem vindo a fazer. Sendo certo que, antes deste Contramão, foi lançado o inteiro, que é praticamente são todos os discos, com exceção naturalmente deste novo, e que teve uma aceitação muito interessante em termos de público. O que faz-se crer, como já bem sabe, e não é preciso com isto fazer nenhuma sondagem, que é um artista incontornável na música em português, e que há um conjunto de pessoas que estão sempre à espera daquilo que vem de novo seu. Tem essa percepção? Sim, eu vou tendo essa percepção à medida que o tempo vai passando, porque cada disco que eu faço tem, enfim, para além do impacto relativo que possa ter, das vendas, que são sempre, enfim, não gosto muito de puxar dos números, mas as vendas são sempre significativas. Mas, sobretudo, há um aspecto que é muito importante, que é o disco implanta-se mesmo nas pessoas. Eu quero dizer que as canções que estão dentro do disco passam a fazer parte do imaginário coletivo do país. Isto quer dizer que as músicas que eu estou a escrever no estúdio, no silêncio do estúdio, na solidão do estúdio, eu nunca sei o que é que lhes vai acontecer, mas se eu começar a refletir sobre o que foi, por exemplo, o primeiro disco, no qual tinha o Não Posso Mais, o Tudo Que Eu Te Dou, É Preciso Ter Calma, Socorro, etc. Essas músicas, na altura, quando eu estava a escrever, não fazia ideia do impacto que iam ter. Hoje, passados estes anos todos, as músicas continuam presentes. Mas, curiosamente, isso aconteceu com todos os discos. O Seu Vou-se-me ao Teu Olhar, o Que Nunca Tem Uns Pontos Entre Nós, o Momento, o Eu Não Sei Quem Te Perdeu, o Rei do Bairro Alto, enfim, o Ilumina-me, o Não Desistas de Mim. As canções passam a fazer parte do imaginário das pessoas. E, portanto, eu, quando estou no estúdio, não tenho essa percepção. Mas, a partir do momento em que o disco sai, como é o caso, neste momento está a sair o Contramão, E como disse, e agradeço as palavras, eu acho que este disco tem realmente muitos singles, e não tenho dúvidas de que este disco vai deixar algumas canções, mais algumas canções, no imaginário coletivo. E a maneira como eu percebo que o disco deixa marcas nas pessoas é a quantidade de gente que acorre aos nossos espetáculos. Isso para mim tem sido a forma mais palpável, portanto, ainda mais do que a venda do disco. Sim, sim. Porque é a quantidade de gente que aparece aos espetáculos, que está nos espetáculos muito antes dele começar e que permanece até à última nota. Geralmente, como sabes, nos espetáculos duram 3 horas. São espetáculos de força, de festa, de empolgamento das pessoas, mas também são espetáculos de interioridade, não é? Em que eu lembro de concerto no Vengo Hospital, largas dezenas de milhares de pessoas, e eu conseguimos juntos fazer silêncio quando tivemos que fazer silêncio. Conseguimos olhar para dentro quando tivemos que olhar para dentro. Conseguimos ser interiores quando tivemos que ser interiores. E conseguimos também fazer a festa quando tivemos que fazer a festa. E eu acho que por isso é que não se chama um concerto, se chama espetáculo. Não é? É nessas alturas que eu tenho a noção de que alguma coisa devo estar a fazer bem para que, disco após disco, as canções passem a fazer parte do dia-a-dia das pessoas.

que as pessoas estejam atentas para aquilo que vem fazendo. Não obstante isso, apesar de estarmos a falar há 3 anos, praticamente do longe, foi um disco que também foi largando temas. Isso faz com que haja quase uma continuidade, ou seja, não há aqui pontos de inflexão no lançamento de músicas de Pedro Brunhosa. Isso, naturalmente, para um artista, só pode deixá-lo satisfeito. Bom, claro, quer dizer, eu acho que há uma... Quer dizer, aquilo que eu faço, a minha profissão é ser escritor de canções. Eu escrevo canções, portanto, faço a música, faço a letra, depois chamo os músicos, e os músicos reúnem-se, eu produzo o disco com o João Bessa, o meu co-produtor, os músicos são os Comitê Caviar, e passamos um ano a gravar o disco em estúdio. Um disco demora um ano a fazer, portanto, para quem nos está a ouvir, perceba que o disco total demora 2 anos e meio, porquê? Porque eu estou na estrada a fazer a digressão, escrevo o disco enquanto estou a fazer a digressão, quer em casa, quer nos hotéis, quer nos aviões, quer no estúdio, e depois, quando somos músicos, o processo todo demora ao todo 2 anos e meio. Portanto, é como construir uma casa, no fundo. Exatamente. Claro que, como autor, e portanto, como escritor de canções, como eu dizia, a minha atividade só tende a melhorar, ela não vai piorando, porque há muitas atividades que se vão degradando ao longo do tempo, nomeadamente atividades criativas. Mas a atividade da escrita é uma atividade que melhora com o tempo. O escritor, como o escritor de canções, começa a escrever cada vez melhor ao longo do tempo. A não ser que, obviamente, tenha uma vida desregrada e uma vida de tal maneira que não se enriqueça por dentro, não é? E, portanto, essa atenção à realidade, como também a atenção ao próprio bem-estar físico. Eu pratico desporto e não fumo, nunca na vida usei drogas, sou absolutamente contra o uso e consumo de drogas. Não bebo. Portanto, tenho uma vida saudável que me permite chegar de manhã, começar a trabalhar e estar à noite ainda estar a trabalhar. E, por outro lado, obrigo-me, como se fosse um trabalho de escritório, obrigo-me a trabalhar todos os dias. Portanto, aquela frase, a vida de artista, é uma frase que não se aplica mesmo. O meu trabalho é contínuo, ao longo do ano, ao longo do dia, já me lembro das férias há muito tempo. E, portanto, a escrita de canções, a partir do momento em que eu viajo e continuo a ler e a observar o mundo, ela vai sempre ficando mais rica, porque as canções vivem da riqueza interior do autor. As canções, como tudo, não é? Vivem da riqueza interior do autor. E, portanto, perceber que chego ao fim de todo este tempo e continuo... Agora, também há uma coisa que acontece, que é, por vezes, eu chego ao piano... E tenho esbarro com um muro com o qual eu não sei o que fazer. Quer dizer, às vezes, há dias em que não sai nada. Sim, sim. Há dias em nem que sempre. Sim, nem sempre nem não, nunca, não é? Não. Isso não tem a ver com inspiração. Não, tem a ver com qualquer coisa que não está a funcionar. Um bloqueio, uma preocupação, tem a ver com muitas coisas. Mas, como todos nós, quando chegamos ao emprego, às vezes somos mais produtivos e outras vezes menos produtivos. O ato da escrita das canções não foge à regra. Portanto, há alturas em que eu tenho que lutar para que saia alguma coisa de especial. Leva-me ao fim da montanha, dá-me do vinho da vida. Estendo o céu, faz a cama, onde me escondo da fria. E agora somos mais fortes que o chão. Mostra-me a foz do teu rio, venha a nascente do meu. Afasta a dor e o perigo, porque a distância doeu. E agora voamos em contramão. E há de haver outro lugar e palavras para dizer. Quando a terra abraça o mar, é como um filho a nascer. E há de haver outra maneira de contar a quem não sabe. Se me dás a vida inteira, porque só vivi metade. leva-me de volta a casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Boa Nova, um mundo de emoções. Segue por este caminho, apanha luas de prata. Um beijo é o nosso destino, um beijo que fere e não mata. E agora somos mais corpo que dantes. Não temos frio no fogo, trazes por dentro verão. Vejo-me em ti e descubro, somos luz, sombras não. E agora voamos em contramão. E há de haver outro lugar e palavras para dizer. Quando a terra abraça o mar, é como um filho a nascer. E há de haver outra maneira de contar a quem não sabe. Se me dás a vida inteira, porque só vivi metade. Leva-me de volta à casa, abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Leva-me de volta à casa e abre as portas do jardim. Deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Casa, abre as portas do jardim, deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Leva-me de volta à casa e abre as portas do jardim, deita-me na tua cama e diz que sim, diz que sim. Falar aqui numa linha de continuidade. Para quem recorda, há pouco falou que começou a falar no Viagens, já vão quase 20 anos, não é? Pegando no contramão, e vou-lhe dizer isto que é uma percepção própria, portanto, não, nem lhe posso dizer em que escala é que posso dizê-lo, mas tenho muita sensação que este contramão é de todos o mais parecido com o Viagens. As coisas são intuitivas, não é? Não há aqui uma escala que eu possa dizer porque é que eu digo, mas tenho essa impressão. Portanto, lembro-me muito o Viagens. Não sei se serei a primeira a dizê-lo, se não, mas... Não, sim, o jornalista Nuno Galopim, do Diário de Notícias, diz que é o meu melhor disco desde Viagens. Eu tenho sempre alguma dificuldade, porque os discos são todos meus, eu acho que eles, claro, são todos bons, e por senão não os editava. Há uma grande diferença entre ser modesto e ser humilde. Eu de modesto tenho pouco, porque tenho muito orgulho no meu trabalho e sei muito bem o que é que faço. Sei bem que faço boa música e que faço música de qualidade, isso não tenho qualquer dúvida. Aliás, eu acho que qualquer trabalhador deste país que se orgulhe do trabalho que faz, ou que se orgulhe da sua família, ou que se orgulhe de si próprio, é fundamental esta capacidade de ter uma autoestima e dizermos eu faço bem. Outra coisa é a humildade, não é? Quer dizer, apesar de eu fazer bem, não sou melhor que tu, não é? Nós somos todos iguais e não é o facto de fazer música que me torna diferente ou especial ou divino ou seja o que for. Nesse aspecto, isso, realmente, a proximidade do chão é fundamental. Nunca perdemos a noção de que vimos do chão e que ao chão devemos voltar. E, portanto, uma coisa é modéstia, outra coisa é humildade. Eu tenho grande imodéstia em relação aos meus discos, mas gosto, quer dizer, quando as pessoas os comparam, porque também há uma forma de eu perceber como é que o mundo exterior se apercebe dos meus discos. O Galopim disse que era o melhor disco das viagens. De alguma forma, isso é um elogio, porque atendendo ao estrondoso sucesso que foi, eu percebo que ele diga isso e percebo também que o Pedro tem dito. Eu não sei em contexto porque, é que ele tenha dito, porque eu não li. Não, porque há alguma ruptura, há rupturas que são fraturantes neste disco. E há, a ideia que eu tenho a perceber é que o Viagens foi algo de novo, né? O seu primeiro disco, algo que não existia. E este tem a percepção que traz muitas novidades. E são novidades. Sim, também é isso. É isso. Eu estou de acordo. Este traz muitas novidades, nomeadamente a canção com o flamenquista, a canção com o Camané. Exatamente. Buscar um gore gospel, portanto, com. Exatamente. Sim. É uma lufada de ar fresco, sem sair do seu tom, portanto, daquilo que nos habituou, trouxe algo de novo. Faz-me lembrar, desculpa a comparação, o que fizeram os YouTube, portanto, em que reinventaram-se e criaram uma carreira nova com temas, isto depois com a mudança a partir do October, aprendendo. Isso é apenas um exemplo, eu podia pegar outros mais. Mas o que eu quero dizer é que há uma linha de continuidade muito interessante, mas este aqui, cada música tem a vantagem de nos surpreender, e isso para mim é algo que me deixa entusiasmado com este Contramão. Pois, muito obrigado. Eu foi essa a intenção, foi que cada música fosse diferente da anterior, porém fosse uma continuidade. Claro que toda a obra é uma obra de continuidade, quer dizer, não é só a minha. Sim, claro. A obra de qualquer autor é uma obra de continuidade porque tem a sua impressão digital. A obra de Lobo Antunes é uma obra de continuidade, os livros são todos diferentes, mas no fundo eles têm uma linha comum, que é o seu autor. A obra de Picasso, eu não me estou a comparar, só estou a dar alguns exemplos. Sim, claro, a obra de Picasso, claro, é uma obra de continuidade, embora a fase de cor-de-rosa seja diferente da fase azul. E há coisas completamente dispares no Picasso, mas tudo aquilo junto constitui uma obra. E, portanto, quando a palavra obra é aplicada, eu acho que debaixo desta cúpula que se chama obra, debaixo deste substantivo, que simultaneamente é um adjetivo, dizer a obra é, debaixo da obra cabe toda esta panóplia de concretizações. E, portanto, os meus discos, estes 7 discos originais, fora os outros que fiz ao vivo, já tenho 3 discos ao vivo, 2 DVDs e um disco, e das muitas canções que escrevi para muita gente, isso constitui de alguma forma a minha obra. E essa obra tem uma continuidade, que é a minha assinatura, a minha voz, a minha escrita, a minha forma de dizer as coisas, mas sim admito que este disco seja um disco de ruptura em algumas coisas, que apresenta, eu acho que essa continuidade e essa obra, digamos assim, tem que, cada vez que sai, tem que dizer ao público: atenção, eu não estou conformado com o status quo, ou com o estado a que chegaram as coisas, as minhas coisas, eu não estou conformado com o meu próprio sucesso, e portanto eu coloco em risco o meu próprio sucesso, trazendo coisas novas para cima desta mesa. E portanto, o criador, o artista, tem que arriscar em cada disco, independentemente do medo que possa ter de perder público. Tem que arriscar, o disco tem que ser um risco, porque tem que trazer alguma coisa de novo, não é? Porque senão repetimos uma fórmula que está gasta, e isso é o fim, não é? Quando as coisas começam a repetir. Podes rezar ao teu Deus, que eu rezo ao meu. Talvez o meu Deus seja o teu, porque só há um Deus no nosso céu. Chama-se A-M-O-R. O meu Deus não usa balas, nem se explode na multidão. Que o teu Deus não use ferros, nem se esconda na Santa Inquisição. Porque cada um tem um Deus na sua mão. E o nosso chama-se A-M-O-R. E alguém pergunta ao longe e eu digo A-M-O-R. E se o meu Deus fosse uma mulher e o teu também? E se se beijassem na boca e no céu se ouvisse amém? Porque todos os deuses têm destino de mãe. E o nosso é A-M-O-R. Não é outro nosso Deus que não A-M-O-R. E alguém me diz ao longe, chama-se A-M-O-R. E há pobres e loucos que dizem A-M-O-R. Podes pedir ao meu Deus que eu peço ao teu, que nos dê a paz e a luz e a vida que nenhum ódio venceu. Porque sabes, onde estiver esse Deus, estarás tu, estarei eu. É um Deus que dá pelo nome de A-M-O-R. E tu perguntas como se chama esse Deus, e eu digo A-M-O-R. E os tristes e os fracos dizem A-M-O-R. E são poucos os loucos que não têm Eu acho que este disco tem eu acho que é um disco apetecível de ouvir. Conta história, é um disco que conta histórias, não é? Cada canção é uma história. Está, eu acho que bem produzido, foi produzido pelo João Bessa e por mim próprio, eu acho que está bem produzido, os arranjos estão bem feitos, o coro gospel é uma grande mais-valia do disco, faz lembrar, e aliás a vontade é essa, é remeter o universo para a grande música negra e para a grande música, digamos, de igreja, do gospel, dos espirituais. Depois temos esta questão com o flamenquista, não é? Com o Duquende, um dos maiores nomes do flamenco em todo o mundo, que é um catalão, um cigano catalão, que nos vem dizer a nós o que é saudade. Não é? Eu escrevi uma música chamada Saudade É, na qual defino o que é saudade. E depois, quem melhor do que um estrangeiro para nos dizer a nós? Estrangeiro esse, que nem sequer usa a palavra saudade. A palavra saudade não existe. No castelhano. E, portanto, chamaram flamenquista para explicar aos portugueses e aos espanhóis e a quem queira ouvir o que é saudade. Eu acho que é uma ironia, é uma provocação, mas é também um ato artístico muito bem conseguido. É das minhas músicas favoritas do disco. Saudade, querer a luz de uma janela que não abre, adormecer um sono ausente de verdade, é estar liberto sem liberdade, viver um tempo com outra idade, é ver o fim sem que ele acabe. saudaban, que eres la luz de una ventana que no abre. Es dormir un sueño ausente de verdad. Es estar libre, es sin libertad. Vivir a un tiempo con otra edad. Es ver el fin sin que se acabe. Saudade es pisar un suelo que fue mañana y ahora tarde. Es vivir al fuego lento que aún arde. Es ser entero por la mitad. Vivir a media sin ser cobarde. Es ser poeta a su pesar. Lay, la, la, la, la, la. Saudade, estar en pie, querer un mundo que no es más que una sombra, es escapar de ver la paz donde se esconda, amar de lejos estando tan cerca, amor que duele por ser tan cierto. Saudade é dizer a quem se ama que se guarde, descer ao fundo sem sentir que o fundo acabe. É ser contente sem felicidade, ter a certeza do que não se sabe. É ter razão sem sentir vaidade. Es decir a quien se ama que se guarde, bajar al fondo sin sentir que el fondo acabe, estar contento sin felicidad, tener seguro lo que no se sabe, tener razón sin presunción. Saudade, estar en pie, querer un mundo que no es más que una sombra, es ser capaz de ver la paz donde se esconda, amar de lejos, estando tan cerca, amor que duele por ser tan cierto, amar de lejos, estando tan cerca, amor que duele por ser tan cierto. Depois chamaram o Camané, esse grande cantor, porque chamar-lhe fadista é muito limitado. Limita muito aquilo que o Camané é. O Camané é um intérprete, é um cantor, é um autor, de cada vez que ele canta, ele interpreta ao mundo. Chamar o Camané para cantar uma música que se chama Por os Braços da Minha Mãe, foi um, que para mim talvez seja um dos momentos mais poéticos do disco, porque é uma canção que fala desta nova geração que foi obrigada a emigrar. Esta nova geração, os pais pagaram as propinas na faculdade, os pais pagaram os impostos, e portanto os impostos servem para financiar o sistema do Estado, e depois o Estado é o primeiro a dizer agora vai-te embora porque não tens lugar aqui em Portugal. E, portanto, tirou aos pais e aos próprios alunos aquilo que eles tinham para dar, e depois chega ao fim e não lhes dá nada em troca. Não é? E pronto, este é o país que nós temos, é um país sem esperança, e as pessoas emigram com altíssimas qualificações, por isso é que eu digo na música, fui em passo de bala, um diploma na mala, deixei o meu amor para trás, e enfim, vai para aí fora. Mas no fundo, esses homens e mulheres, ainda jovens, mas que são homens e mulheres que emigraram e que continuam a emigrar a uma taxa impressionante por dia, cada vez aumentar mais, que representam simbolicamente um retrocesso da civilização em Portugal. Porque nós tivemos uma grande vaga de imigração nos anos 60, 70, que, aliás, o interior do país, o geral hospital foi muito, muito afetada por essa vaga de imigração, e agora volta a ser. Exatamente. O interior do país está a ficar deserto. Ambas as vagas, Exato. Ambas as vagas de imigração são feitas por necessidade. Não é porque as pessoas querem, é porque as pessoas têm que. E, portanto, quando vão, levam atrás de si as raízes da terra, como eu digo. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra, voam pombas no beiral. As pessoas levam consigo o país. Qualquer português que sai do seu próprio país leva consigo Portugal. Leva consigo o cheiro da terra e o cheiro das macieiras e o cheiro da vinha e o cheiro das pombas no beiral e essa imagem bonita do nosso céu azul e a vontade que tem é sempre uma vontade de regressar a casa. Claro. Portanto, é uma música de alguém que parte, mas quer regressar. E, portanto, é uma canção, eu acho que muito simbólica, muito bonita, de homens e mulheres, como eu dizia, que, no fundo, querem regressar aos braços da mãe, porque ninguém sai de onde tem paz, como eu digo na canção. Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra, voam pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão, comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vinha em passo de bala, um diploma na mala. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Tem ainda um quarteto de cordas, de matozinhos, tanto com a direção do Pedro Moreira, que vem acompanhar também os Comitê Caviar. Cada vez mais entrosado com os Comitê Caviar. Sim. Sim, os Comitê Caviar são um grupo que está a tocar cada vez melhor. Quer dizer, nota-se neste disco que houve 3 anos de estrada, não é? O Longe foi um disco que teve 3 anos de estrada. O último concerto da Digressão Longe foi a 7 de setembro deste ano, portanto foi há escassos 2 meses e meio. Foi o último concerto. O primeiro desta nova digressão será no dia 31 de dezembro no Terreiro do Paço, em Lisboa, na Passagem de Ano. E portanto, será uma digressão que terá 3 anos, demorará 3 anos. Durante estes próximos 3 anos, eu vou escrever outro disco. Portanto, daqui a 2 anos e meio, 3 anos, voltaremos a falar. É esse o seu ritmo que tantos anos mostrou? Sim, quer dizer, sim. Repare, se eu fosse escritor, eu editaria todos os anos. Claro. O problema é que eu tenho que andar na estrada, não é? E, portanto, os escritores editam os livros, fazem 2 meses de promoção e depois voltam para o seu gabinete de escrever livros, não é? Se fosse assim, eu também faria. Eu tenho um grande respeito pelos meus colegas escritores, mas também tenho uma grande inveja por essa vida mais caseira que eles têm. Embora muitos deles façam um trabalho incrível, como o Saramago fez um trabalho impressionante de promoção dos seus próprios livros por mim fora. Documentado no filme José e Pilar. Um trabalho duro. Sem esquecer que o meio ainda vai escrever para outras pessoas, não é? E dar apoio. Pois, eu tenho que escrever para o Cinema Cena e por aí adiante. Há um sim, apoio. Há Namora. O disco desse Cinema Cena foi um disco que eu produzi. Há Namora, sim, uma canção que eu escrevi para a Namora chamada Comboio, um Comboio de Fado. Eu referia mas... com o apoio que tem dado e impingido. Ah, sim, que sim, as pessoas sim, sim. Isso. Que venham a cantar, cantem em português. Portanto, eu recordo nos Varuna também, portanto, que passam, sim, Varuna, exatamente. Que passam pelo seu rumo de estúdios. Exato, porque eu sou editor e as pessoas vêm ter comigo com os seus projetos. E se eu achar que o projeto tem qualidade, eu edito. Devo dizer que só tenho perdido dinheiro com isso, mas, claro, pelo menos tenho dado alguma música portuguesa, tenho ajudado esses autores a dar a conhecer a sua música ao país. Claro que no meio disto tudo fica o meu trabalho de escrita, não é? Portanto, tudo isso atrasa o meu trabalho de escrita. Portanto, o meu ritmo é o ritmo da vida, não é? Quer dizer, eu estou num avião, não consigo escrever uma canção tão bem quanto escrevo quando estou ao piano no estúdio, não é? Mas escrevo, eu também escrevo nos aviões e escrevo nos hotéis, só que estou um pouco mais cansado. Escrevo, quer dizer, não é inspiração, não é isso, é forço-me a trabalhar, não é? Trabalho, e portanto não quero perder tempo, pego no caderno e vou ver o que é que falta escrever naquela música, qual é a palavra que melhor soará ali, portanto às vezes passo semanas à volta de uma palavra. Este disco teve uma música que se chama Já Morremos Mil Vezes, este disco, que eu demorei, seguramente foi a música que mais me custou terminar. Demorei uns bons 2 meses a resolver o refrão desta música. E as músicas, eu vou melhorando-as, vou resolvendo-as de dia para dia, elas vão melhorando, mas às vezes pioram. E portanto, é como aquelas decisões que nós tomamos quando estamos cansados, e depois dizemos no dia seguinte: bom, se calhar não devia ter tomado aquela decisão. Só que no meu caso, como eu posso rever o que estou a fazer, e as pessoas que fazem atos criativos percebem o que eu estou a dizer, eu posso no dia seguinte olhar com outros olhos para aquilo que estou a fazer e dizer: não, aquela versão estava melhor, e regressar à versão original. E portanto isto é um trabalho dialético que avança, recua, volta a avançar e volta a recuar, mas o sentido é sempre um sentido de avanço. E assim vai até o dia da gravação. Não é o dia da gravação, porque a gravação demora um ano, é os dias da gravação. Esse trabalho criativo vai até ao último dia. O disco foi masterizado em Portland, nos Estados Unidos, pela pessoa que masteriza o disco de YouTube e que masteriza o disco do Bruce Springsteen, que é o grande Bob Lutz, uma pessoa a quem nós devemos realmente grande parte do som, do excelente som deste disco, atendendo a que o som é uma das características fundamentais, obviamente, num disco, passa o lugar comum, mas o som deste disco nós devemos ao grande produtor, que é o João Bessa, não é? Que faz um trabalho notável aqui na captação, na gravação. Mas o que eu queria dizer é que até o disco ir para seguir para Nova York e depois para Portland, eu estou a acabar as letras. Portanto, no último momento dos 400 dias que demora a gravar o disco, até ao 400º disco, eu estou ainda a melhorar as letras. Não é? E se puder, ainda digo ao João Bessa, que é o engenheiro de som, digo ao João Bessa, atenção que eu quero mudar aquela palavra ali naquela música, e ele, coitado, lá tem que montar o microfone outra vez. E, portanto, eu estou a mudar a um constante trabalho de evolução que vai até ao último momento. E com a vantagem de que depois em concerto consegue reinventá-lo. Sim, claro, obviamente. Vem, traz-me o princípio do teu chão. Voar, amor, de perdição. Eu vivo na margem dos teus dias. Levo-te à noite e a fantasia. Nós já morremos mil vezes. Balançamos sem enredo. Nunca mudamos de pele. Nós temos mais de mil anos. Somos os certos enganos. Nunca bebemos do mal. Juntos fizemos a estrada, provamos do nada, caímos de pé. Vivemos das luzes da rua, num raio de lua. Disseste que amar é dar sem nunca prender. Traz-me as histórias do teu corpo. Amarra o cais contra o meu porto. Eu sou um farol de fim de tarde. Ardo num fogo de metade. Nós já morremos mil vezes. Balançamos sem rede. Nunca mudamos de pele. Nós temos mais de mil anos. Somos os certos enganos. Nunca bebemos do mal. Juntos fizemos a estrada, provamos do nada, caímos de pé. Vivemos das luzes da rua, num raio de lua. Disseste que amar é dar sem nunca aprender. Provamos do nada, caímos de pé. Vivemos das luzes da rua, num raio de lua. Disseste que amar é dar sem nunca aprender. Amar é dar sem nunca aprender. Amar é dar sem nunca aprender. Já falámos aqui da edição dos discos. Há pouco disse-nos aqui, ainda que de soslaio, que com a edição que faz de outros autores só perde dinheiro. Portanto, temos a percepção, e há pouco dissemos também, que a venda dos discos deixou de poder aferir o sucesso deles, porque, enfim, eles não se vendem por todas as razões, mais alguma, que era pelo custo que têm muitas vezes. Bom, os meus discos vão se vendendo, felizmente. Sim. Porque é mais difícil para quem está a começar a vender discos, é mais difícil. Então, claro que os discos agora se vendem também em formato digital, claro. Exato. Que os discos servem também como cartão de visita, os discos são pretextos para nós fazermos isto que estamos a fazer neste momento, que é falar sobre a nossa música. Portanto, os discos passaram a ser um pretexto para muita coisa, mas continuam a ter um valor simbólico de discos, não é? É como dizer que os tablets acabaram com o livro. Não é verdade. O tablet não acabou com o livro continua a existir. Eu prefiro ter o livro físico. E quanto aos discos, nós temos hoje em dia plataformas como o Spotify ou o Music Box ou muitas outras, onde nós podemos ouvir o disco em streaming e o autor recebe sempre qualquer coisa. Portanto, não sou tão fatalista em relação à internet. Uhum. A internet é boa para partilhar, é boa para dar a descobrir, e as pessoas, quando gostam, adquirem, não é? E depois a repercussão do disco dá-se sobretudo nos espetáculos, não é? Os espetáculos são um grande sítio onde o disco tem uma repercussão brutal. Mas, obviamente, o conselho que eu dou às pessoas sempre é, se respeitam o artista e se respeitam este trabalho que demora 2 anos a fazer e que envolve, no nosso caso, 80 e tal pessoas, então comprem o disco, porque cada canção custará cerca de 90 cêntimos às pessoas, às vezes até menos. Ao fazerem esse gesto de comprar 90 cêntimos, quer dizer, 90 cêntimos é o que custa, enfim, um café e meio. Uhum. O café que nós tomamos de manhã, ao fim do dia, já não está no corpo, não é? Enquanto que um disco, enquanto que uma música, estará dentro do nosso corpo a vida inteira. E pagamos 90 cêntimos por ela, guardámo-la no telemóvel ou guardámo-la na prateleira de casa e, quando quisermos, vamos lá buscá-la. Exato. E esse é o maior respeito que se pode ter pelo autor. Dizer eu gosto de é muito bonito, mas o maior respeito que se pode ter é concretizar o próximo disco comprando o anterior, é evidente. Gosto que me mordas o pescoço, que me des onde eu não posso, do grito que já não ouço. Gosto que desfiles em direto, de olhar e ver o teto, dou-te língua e alfabeto. Gosto que me peças, que te toque, quando sou teu rei, teu rock, da miragem do decote. Gosto quando me das poesia, suor, pessoa, filosofia, quando te vens onde eu já ia. Não há melhor a dois, só o que vem depois, nada para dizer, tudo volta a acontecer. Só mexe a parte do meio, só mexe a parte do meio, só mexe a parte do meio. O que é que mexe? Só mexe a parte do meio. Mexe a parte do meio, só mexe a parte do meio, mexe a parte do meio. O que é que mexe? Gosto de ver andar de costas, de dar-te como te gostas, de abusar do que não mostras. E gosto do teu riso assim do nada, da tua dança parada ao sabor da estocada. Gosto da tua pele quando me deixa, da minha que não se queixa, unhas de mulher e gueixa. E gosto de mostrar do fim do mundo, beber a taça até ao fundo, fazer princípio do segundo. Não há melhor a dois, só o que vem depois, e nada para dizer, tudo volta a acontecer. Só mexe a parte do meio, só mexe a parte do meio, só mexe a parte do meio. O que é que mexe? Só mexe a parte do meio, mexe a parte do meio, mexe a parte do meio. O que é que mexe a parte do meio? Oh. mexe, aparte do meio. Quer tu mexe, aparte do meio. Só mexe, aparte do meio. Mexe, aparte do meio. Só mexe, aparte do meio. Quer tu mexe, mexe, aparte do meio. Aquilo que recomendamos às pessoas que venham a ter este contramão é que o ouçam com algum sossego, ou seja, que consigam beber as palavras que vai dizendo, não os casos, é mesmo dizendo, deste álbum, porque de facto é um álbum muito interessante e para descobrir. E julgo que eu só não tenho a oportunidade de ouvir duas vezes, porque estamos a gravar ainda antes de até ter em formato físico o disco, tenho a oportunidade de ouvir os temas, e tenho a percepção que vou descobrir coisas novas das próximas vezes que o ouvir. E espero que lá em casa aconteça o mesmo. Sim, o disco, plasticamente, também está muito bonito. A concepção toda do disco foi muito pensada, está muito bonito. E o vídeo que vem aí também está muito bem feito. Ainda só tive acesso à capa, mas quando estivemos a divulgar, porque temos de ser sinceros com os nossos ouvintes, estamos a gravar claro. Uns dias antes até de ele estar à venda, considero que já teremos outra opinião formada. Muito obrigado, Pedro, pela disponibilidade que teve uma vez mais aqui connosco, aqui na Rádio Boa Nova. Muito obrigado, eu. E iremos seguramente falar mais vezes dentro daqueles timings que o Pedro que nos divulgou. Nós estaremos sempre com a porta aberta para falar consigo. Muito obrigado, será um prazer sempre receber-vos. Obrigado, Pedro. Sei que há um lado da estrada onde o sol entra devagarinho, e há uma tarde que tarda, talvez pedras no fim do caminho. Adeus, adeus. Chegam anjos rasgar as ruas do céu. Sou como o chão da avenida, sou aquele que já não tem sombra. Tanta gente veloz de partida, mas da verdade não há quem se esconda. Adeus, adeus. Chegam anjos rasgar as ruas do céu. Vem ver-me esta noite, se a solidão me deixar, aponta-me os faróis, depois vem devagar. Acena-me um adeus, um lençol de jasmim, um abraço intocado, seu louco a meu lado. Olha para dentro de mim. Sou estátua da pele e de sonhos, o príncipe feliz do Saldanha. Escondo andorinhas no peito, o coração é de quem o apanha. Chegam anjos rasgar as ruas do céu. Agora na praça deserta ficou a metade do beijo. Encontra-me quem não procura, quem sente o vento que sobe do Tejo. Chegam anjos a rasgar as ruas do céu. Vem ver-me esta noite, se a solidão deixar, aponta-me os faróis, depois vem devagar. Acena-me um adeus, um lençol de jasmim, um abraço intocado, seu louco a meu lado. Olha para dentro de mim. dizer-me esta noite se a solidão deixar a ponta de os faróis, depois vem devagar acena-me um adeus, um lençol de jasmim, um abraço intocado, ser louco ao meu lado, olha para dentro de mim. Para dentro de mim.